O Espírito do Senhor está aqui. Não precisava nem eu dizer. Você tem experimentado o Espírito do Senhor. Nós vamos, a partir deste ano, 2010, todos os anos ter esta Semana do Espírito Santo. Na Bíblia isso se chamava o Pentecostes. O Pentecostes, no Antigo Testamento, era uma festa na qual se reuniam todos os crentes do Antigo Testamento, todos que pudessem ir a Jerusalém, iam. E eles levavam as primícias, os primeiros frutos. Era uma sociedade bastante agrícola e pastoril, tinham pequenos animais, ovelhas, cabritos. E os primeiros frutos e as primeiras crias de animais eram levadas nesses dias do Pentecostes para o Senhor. E você lembra que os primeiros frutos do ministério de Jesus foram 120 pessoas, diz no livro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros frutos, 120, o Senhor Jesus apresentou ao Pai e naquele momento veio o Espírito Santo. As pessoas estavam em Jerusalém reunidas para o Pentecostes. E lá também estavam Jesus e seus discípulos num grupo de 120. Então, eu quero que a partir de agora, todos os anos, nós vamos reservar essa data, essa semana especial para conhecer e buscar mais o Espírito de Deus. Amém? Vamos então abrir a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Veja a partir do versículo 8. João 16, 8. O Senhor Jesus estava se despedindo dos discípulos dele, mais especificamente dos apóstolos ainda. E os apóstolos estavam tristes, porque o Senhor disse: ó, vou deixá-los, e eu vou voltar ao Pai. E eles estavam tanto que perdidos com essa informação. Pois Jesus estivera com eles 3 anos e meio. E aí o Senhor começa, tudo indica que é naquela noite, ali da ceia, nos últimos momentos, Jesus começa a dizer a eles, verso 8, quando Ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto, o que ele nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter trazido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém. A primeira obra que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é convencê-la dos seus pecados. Quando você se converteu, você se convenceu que estava perdido. Você se convenceu que estava vivendo sem Deus. Quer você fosse uma boa pessoa, quer você fosse uma pessoa desregrada. A primeira obra do Espírito Santo foi te convencer. E quer você já estivesse na igreja, quer não estivesse. Porque o Espírito Santo trabalha na igreja e trabalha no mundo. O Espírito Santo não está recolhido e preso dentro da igreja. Muitos de nós nos convertemos quando estamos fora de um lugar, de um templo cristão. Muitos de nós fomos convencidos pelo Espírito Santo em casa. Já sei de gente que se converteu em sepultamento de algum amigo que morreu, estava lá e o pastor pregou e a pessoa se converteu lá no cemitério, mas ainda viva. Teve gente que se converteu no casamento, num culto de casamento de um amigo seu, de um parente seu, se converteu. Tem gente que se converteu por medo, numa situação de grande medo. Lá estava o Espírito Santo trabalhando, teve gente que estava pecando. Eu sei de pessoas que estavam adulterando. E no meio daquela relação adúltera, o Espírito Santo convenceu eles do pecado. E eles caíram em si e disseram, o que é que eu estou fazendo aqui? Sei de gente que o Espírito Santo convenceu em boate. Não faça esse teste. Mas já sei de pessoas que se converteram no pior meio, no meio promíscuo. O Espírito Santo, ele não está restrito, como que a pomba do Espírito não está preso a uma gaiola. Também das igrejas todas cristãs, o Espírito Santo não é propriedade de uma determinada igreja. O Espírito Santo é da igreja de Cristo que está na face da terra. O Espírito Santo, ele não é da igreja A, B ou C. O Espírito de Deus trabalhou na sua vida. O Salmo 139, lá Davi dizia que o Espírito Santo já trabalhou quando ele estava no ventre materno. Quando ele não tinha nem forma. Um bebezinho começa a ter forma ali pelos 3 meses. Antes disso, é sem forma. Nos primeiros dias de gestação de uma mulher, a gravidez é, alguns dizem, é um punhado de células. E ali já estava o Espírito Santo. Ali estava o Espírito Santo. Quando Maria, mãe do Senhor Jesus, visitou Isabel, mãe de João Batista, quando Maria chegou recém-grávida pelo Espírito Santo. Isabel, grávida já de uns 6 meses do seu filho João Batista. Quando Maria chega, o João Batista de 6 meses no ventre estremeceu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou naquela criancinha, porque na frente estava outra mãe, em cujo ventre estava o Salvador. O Espírito Santo pode nos tocar quer você seja um homem velho, uma mulher mais idosa, quer você está aí pelos 40, 50 anos, quer você seja uma criança, quer seja outrora no passado, quando você era um punhadinho de células, sua mãe não sabia que estava grávida, seu pai não sabia que haveria uma nova criança em casa, mas Deus já sabia, e o Espírito Santo estava ali, te cuidando e te dando a vida. O Espírito Santo te convence. Diz aqui em João, o Espírito Santo, ele vai nos convencer. Ele vai dar uma convicção para nós. Que nós, ao natural, estamos separados de Deus. E separados de Deus, a consequência é perdidos. O Espírito Santo, ele vai convencer, diz aqui, da justiça de Cristo. Já fazem agora 21 séculos que Jesus viveu lá no passado. 2000 e poucos anos. Como é que esse homem, se fosse um homem comum, como é que ele ainda ia nos convencer de alguma coisa? Se você estudar a história, lá teve pessoas importantes, politicamente muito mais importantes que Jesus. Vai lembrar dos imperadores, nos dias de Jesus, vai lembrar do governador Herodes, vai lembrar de Pilatos, tu vai lembrar do imperador Cláudio, que foi ali pelo ano 50, tu vai lembrar de Nero, o imperador contra os cristãos, lá pelo ano 60, tu vai lembrar do Domiciano, lá pelo ano 90, isso é tudo gente que está na história. Mas e daí? Alguém já se converteu a Nero? Você sabe de alguém que se tornou seguidor de Nero? Nenhum que eu saiba. Você sabe alguém que se tornou seguidor de Herodes? Ou de Pôncio Pilatos? Não sei de nenhum. Quem te convenceu a seguir Jesus? Um homem que viveu 21 séculos atrás. Quem? O Espírito Santo. Quem te convenceu que tu precisava de Jesus e que tu sem Ele está perdido e que tu precisa de perdão para os teus pecados e salvação eterna? Quem te convenceu? Não foi pai, não foi mãe, não foi pastor, não foi ninguém. Você pode ter ouvido a palavra de Deus por essas pessoas, mas quem te convenceu foi o Espírito Santo. A obra dele é convencer, trazer uma convicção. Quem nos convenceu que esse homem que morreu como um herege, como um fora da lei de Deus, ele foi crucificado porque o consideraram fora da lei de Deus. Quem te convenceu a seguir um fora da lei? Entre aspas, fora da lei. Para os judeus, ele quebrou os mandamentos, principalmente aquele que os judeus acusaram ele, que ele quebrou o sábado. Para os romanos, poderia ser um rebelde político, temos que eliminar esse homem. Judeus e romanos, pagãos e os ditos religiosos da época, consideraram Jesus digno de ter que ser morto. E você segue um homem que foi condenado lá no passado. Quem te convenceu a seguir um condenado? Sabe quem? O Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele fez, ele trabalha, e o Senhor disse, quando ele vier. E depois que Jesus disse isso, poucos dias depois veio o Espírito Santo. Diz também que ele vai convencer-nos do juízo ou do julgamento do diabo. O diabo já foi derrotado. Jesus o venceu Porque sabe qual era a vitória do diabo? Fazer o ser humano pecar. E contra Jesus, o diabo não conseguiu fazê-lo pecar. O diabo foi julgado pelo Filho de Deus, julgado no sentido derrotado. Quem nos convence que o Senhor Jesus é maior que o diabo? O Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito. Pastor, na minha vida o Espírito Santo nunca fez nada. Eu creio que você nunca poderá dizer isso. O Espírito Santo fez. Se por acaso você está indo fazer algo errado e aquela voz na consciência te diz, não faz. Ou se você já fez, vem culpa. Sabe quem gerou essa voz e até essa culpa? O Espírito Santo, porque a culpa é um sinal que tem algo a consertar. Então a culpa, sabendo tratá-la, pode ser boa. Para você ir para o arrependimento, abandonar os pecados. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. Se você machuca uma pessoa, você diz algo que não devia ter dito e você vai para casa e depois fica pensando, ah, eu machuquei meu amigo, minha amiga, eu machuquei um familiar, esposa, um filho, filhos machucaram pais. E você vai dormir e tenta dormir, e rola da cama de um lado para o outro, não consegue. Sabe quem está falando contigo? O Espírito Santo. Ele quer te levar de volta àquela pessoa, para você falar com ela. Para você se humilhar, pedir perdão. Essa é a obra do Espírito. Eu podia falar muito mais desse pequeno versículo inicial. Quando ele vier, ele vai trazer convicção para o mundo, que o mundo está em pecado. Vai trazer convicção da obra que Jesus fez. Um homem justo, ainda que morto, como pecador. E vai trazer convicção do juízo no qual Satanás já está julgado. Você viu comigo no verso 13, quando ele vier de novo, o Espírito da verdade, quando vier, ele vos guiará por toda a verdade. Quantos de nós, e eu espero que todos, estamos num novo caminho por causa do Espírito Santo que agiu na tua vida? Espero que você disse, olha, pastor, quem me trouxe para começar a amar a Deus foi o Espírito Santo. Quem me tirou, seja das drogas, dos vícios quaisquer, quem me tirou da feitiçaria, da prostituição, ou quem me tirou da ignorância, ainda que você não tinha nenhum desses pecados que eu citei. Quem me tirou da frieza espiritual, sabe quem foi? O Espírito Santo. O querido e amado Espírito Santo. Ele faz isso. Ele nos guia por toda a verdade. Quando é um guia, é porque ele vai na frente. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não te antecipa, não passa à frente do Espírito Santo. Não corra na frente. Hoje de manhã, conversando com os pastores, eu ainda disse, não brinque de Deus. Diz aqui na palavra que o Espírito Santo vai na frente, ele é o guia. Como um guia turístico, ele vai te levar por lugares que você não conhece. O Espírito Santo vai te levar a adentrar no reino de Deus. E vai te levar de mistério em mistério, de conhecimento em conhecimento. O Espírito Santo vai te mostrar cada dia ou cada período da tua vida algo novo. Você pode dizer, pastor, eu não conheço esse negócio de orar nas línguas celestiais, orar em mistérios. Eu não conheço isso, pastor. Sabe o que você tem que dizer? Espírito Santo, vai na minha frente, me leva por esse caminho. Porque isso está na Bíblia. E tem muitos que têm isso tudo hoje. Então isso é para mim também, é para ti. Ah, pastor, eu quero entender mais sobre como curar os enfermos. Então você diz, Espírito Santo, vai na frente. Você não pode ir à frente do Espírito, é Ele que vai. Mas também quando o Espírito Santo está te levando por um caminho, não endureça. Será o Espírito Santo? Não fique com medo. Outro dia eu tive uma oportunidade de ter que fazer uma escolha e me senti como Abraão e o seu sobrinho Ló. Estávamos eu e outro irmão, e quem esteve no retiro de casais aí, faltou lugar no hotel, e a gerente do hotel chamou minha esposa e depois a mim também e disseram: nós precisamos botar dois casais num quarto. Tu teria uma solução? A gerente veio pedir uma solução, deu, como é que chama? Overbook. Quando tem mais hóspedes do que a capacidade do hotel. Não estávamos só nós lá no hotel, tinha outros hóspedes de fora. Aí eu fui lá olhar o quarto. Teria que ser ou nós e mais um casal. E para nossa surpresa, nós estávamos num quarto bom, como todos estavam em quartos bons. Para nossa surpresa, era a suíte presidencial. Será que eu vou aceitar ou não? Voltei lá e estava o irmão Trajano e a Cristina, estava ajudando na mesa ali, hein? Eu fui ver o quarto primeiro, acho que antes do Trajano. E o Espírito Santo me disse, quando eu vi aquele quarto maravilhoso, na verdade era um apartamento. E eu disse isso. O Espírito Santo me disse, deixa o Trajano escolher. Eu não te disse isso, né, Trajano? Hoje estou dizendo aqui em público. Deixa ele escolher. Um quarto era melhor que o outro. Todos eram, os dois eram muito bons. Mas um era melhor. Deixa ele escolher. Lá no meu íntimo eu disse, ah, mas eu gostaria esse melhor, que era muito lindo. Né, Trajano? Mas o Espírito Santo diz, deixa ele escolher. Porque eu podia pegar minhas malas e ir botando lá e pegando. Não, deixa eles escolherem. E ele escolheu, vocês sabem qual, né? Sabe? Obrigado, Trajano. Ele escolheu o que era um pouco inferior. Mas eu me senti aquele dia, literalmente como Abraão, que disse para o sobrinho Ló, se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para cá, eu vou para lá. Mas entregar para o outro, dar essa honra para o outro, você pode pegar. Inclusive, o melhor. Mas o Espírito Santo, estou falando, olha, mas pastor, para escolher um quarto, precisa o Espírito Santo definir? Nesse caso, eu entendo que sim. Porque eu podia querer me aproveitar de uma situação. Ambos eram maravilhosos. Mas um era maravilhoso e tinha um maisinho do lado. Mais. Irmãos, quando você tem que fazer escolhas, o Espírito Santo vai na frente, peça a Ele. Peça a Ele. O Espírito Santo, Ele guia pela verdade, diz aqui na palavra de Deus. Ele vai te mostrar tudo que é do reino de Deus, você vai receber a vida do reino de Deus. E agora olhe comigo, no capítulo 16, versículo 16. Um pouco e não me vereis mais. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Como assim? Um pouco e vocês não vão me ver mais. E mais um pouco e depois vocês vão me ver. Quando é esse mais um pouco e vocês vão me ver de novo, Jesus não está falando mais dele. Ele está falando do Espírito Santo, porque todo o capítulo, todo o ensino que está acontecendo no capítulo 14, 15 e 16, é sobre o Espírito Santo. Jesus estava dizendo, eu vou subir ao Pai, e vocês não me verão mais, Ah, mas vocês vão me ver daqui um pouco. Era a vinda do Espírito Santo. E de lá para cá, nós podemos constantemente ter experiências ou como que ver o Espírito Santo. Os discípulos não entenderam, o que será que ele quer dizer com isso? E eles ficaram perguntando e perguntando, e em casa o Senhor disse a eles: vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e o mundo vai se alegrar. Jesus estava dizendo, isso aqui foi antes da crucificação: vocês vão chorar, eu vou ser crucificado, o mundo vai se alegrar porque me matou. Mas depois, a vossa tristeza será transformada em alegria. Quem é que vai trazer essa alegria? O Espírito Santo. É Ele que vai trazer a alegria. E aí Jesus fala: a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a hora das dores são chegadas. Mas depois de ter nascido o menino, ou a criança, ela já não se lembra mais da aflição. Não é assim mais. Quando você vai para o hospital, de repente tem alguns medos. Como vai ser se for parto normal, se for cesárea, como vai ser? Tem uma série de perguntas até a respeito da tua vida. Será que o bebê vai nascer bem? Será que eu vou sair bem dessa cesárea ou parto normal? Você vai com aflição, mas depois que nasceu o bebezinho, vocês mulheres esquecem todas as dores. E às vezes, quando o parto é mais difícil, elas dizem: nunca mais vou ter bebê. Passa 3 meses. Estou jogando pequeno, né? Está curto o espaço. Passa 1 ano. Está melhorando? Passa 1 ano, que saudade de uma nova gravidez. Entende essas mulheres. Mas o Senhor está dizendo, e Ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado a um bebê que vai nascer numa casa. O Espírito Santo vai trazer algo novo, vai trazer alegria. Passado o sofrimento, Jesus é como se Ele próprio fosse a mulher que está indo para dar a luz. E não é Ele que envia o Espírito Santo para nós depois? É Ele. Pois algo novo está vindo, diz o Senhor aos discípulos. Vai vir alegria, vai vir coragem, vai vir poder. E deixa eu fazer uma pergunta, vocês sabem a resposta. Como é que um bebê nasce? Os primeiros sons que ele faz? Todos sabem, né? Chorando, chorando. Nascemos fazendo barulho. Pois quando o Espírito Santo vem, muitas vezes ele vem, como? Fazendo barulho. Ah, pastor, eu não gosto de barulho. No céu vai ter muito barulho, eu vou te antecipar. Se você não quer, já diz para o Senhor que você não quer ir para o céu. Mas no inferno vai ter muito barulho também, diz na Bíblia. Você sabia? Só que lá é um barulho horrível, gritos de horror, ranger de dentes, pedidos de socorro desesperado, e não há quem socorra. Barulho vai ter nos dois lugares, então escolhe qual tu quer. Eu fico com o barulho do céu. Amém? Você também fica com o barulho do céu. Pois um bebê você não pode dizer, você tem que nascer quietinho. Você tem que nascer mudo, até acho que bebê mudo faz som. Alguém sabe me dizer? Quem teve uma criança muda ou no passado? Acho que choro faz igual, né? As cordas vocais, para isso acho que funcionam. Pois você não pode dizer para um bebê que ele não pode fazer som algum ao nascer. A mesma coisa a obra do Espírito de Deus, pastor, eu quero dizer para o Espírito Santo que eu até quero essas coisas, mas tudo tem que ser em absoluto silêncio. Então o Espírito Santo vai te dizer assim: espera um tempo, você precisa amadurecer mais, Pastor, eu tenho medo dessas coisas. Medo do Espírito Santo? Ele não é cordial. Ele não é generoso, bondoso. Olha tudo que ele traz. Amoroso. Dele nós não precisamos ter medo. Não. O Senhor diz aqui na palavra: outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. Alguém até pode te matar, o teu corpo, mas não pode tirar o Espírito Santo de dentro de ti. Ninguém pode fazer isso. O Senhor Jesus disse que nós devíamos temer, não aqueles que matam o corpo, mas aqueles que destroem a tua vida espiritual. Esses são perigosos. A vossa alegria será completa. E por último, irmãos, verso 23, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-la concederá em meu nome. Vocês não têm pedido nada até agora em meu nome? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Do que o Senhor está falando? Do Espírito Santo. Se pedirdes alguma coisa, qual é alguma coisa? Ou quem é esse alguma coisa? O Espírito Santo. Tem uma outra linguagem bíblica que diz: tudo que pedirdes, não é se pedirdes, tudo que pedirdes ao Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. E ao finalzinho, pedi e recebereis. Pedir o quê? O Espírito Santo. É disso que Ele está falando. Você viu como a Bíblia vai se explicando? As últimas palavras do Senhor, na última noite do Senhor com os discípulos, foi um ensino longo, do capítulo 14 até o final do 17, é só, praticamente só Jesus falando, só Jesus falando. Foi uma longa noite, um longo ensino, e ali o apóstolo João foi registrando coisas que seriam úteis para nós até hoje. O Espírito Santo. O Senhor disse: se vós que sois maus, no sentido de pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se o filho pedir um pão, por acaso o Pai lhe dará uma pedra? E se o filho pedir um ovo, por acaso o Pai lhe dará um escorpião? Não. Sabe o que o Senhor está dizendo? Peçam. Peçam o Espírito Santo. Peçam que Deus venha cada vez mais dirigindo a vida de vocês. Peçam. É só pedir, disse o Senhor. Algo novo vai nascer. Como Jesus disse, a mulher está ali para dar luz ao seu filho e tem aquela angústia antes do parto. E nascida a criança, passou toda a preocupação. O Espírito Santo é como esta criança que traz alegria para a tua casa. Bem-vindo, Espírito Santo. Quero nessa noite, que nós ainda vamos orar daqui um pouquinho, eu queria pedir que o teu coração estivesse aberto. Mas pastor, eu sou novo aqui nessa igreja, eu estou de visita. Faz mal? É algo entre você e Deus que eu estou propondo. Que você tenha uma experiência com o Espírito Santo. De paz, de consolo, de encorajamento, De repente você está orando e tem uma visão. Conte isso para algum cristão mais experiente. Ou você está orando e recebe as línguas dos anjos e começa a falar em mistérios. Mas pastor, eu não entendo o que eu estou falando. Sabe o que a Bíblia diz? Continua orando. Entre você e Deus, continua orando. Pede para Deus para você entender isso. É mistérios. E mistério, homem não pode revelar mistério. Só Deus pode revelar mistério. Você sabia? Mas pastor, a igreja cristã, o cristianismo é assim? É daqui para mais. É para muito mais ainda. Quando eu comecei a conhecer as coisas do Espírito Santo, eu não entendia, e algumas delas ainda não entendo hoje. Mas eu sei que o Senhor está dirigindo a minha vida, como está dirigindo a sua, mesmo que você não entenda, não sabe explicar com a sua inteligência, você não sabe explicar tudo. Mas e quem disse que tem que explicar tudo? Ah, pastor, eu não tenho estudo. Os apóstolos, em geral, eram homens simples. A multidão que depois seguiu os apóstolos eram gente simples. Lá nos primeiros anos do cristianismo, ano 100, ano 150, ano 200, a grande maioria dos cristãos eram escravos, eram empregados domésticos na casa de ricos. Eram gente simples, mas que estava andando com o Espírito Santo os conduzindo. Não precisa estudo. Não precisa conhecimentos. Aliás, muitos dos homens mais estudiosos da Bíblia, no sentido teórico que eu conheci, eles não conhecem quase nada do Espírito Santo. E muitos irmãos, bem simples, com uma fé, como Jesus disse, com uma fé como de criança, uma fé ingênua, como que uma fé assim puríssima. Eles vão recebendo as coisas de Deus. E vão, e vão, e vão. Experiências especiais ou excepcionais geram crentes excepcionais. Experiências de cunho sobrenatural vai te elevar para um outro nível de relação com Deus. Você sabia? E é isso que eu quero te propor essa noite. Que você tenha uma experiência com Deus. Fé para isso e atitude para isso. Amém?